1192 autorizada a linhagem veicular. Estão no zero, ventando 60 graus nas nós. Decolou 55, chega no 208, bom voo. 208, bom trabalho, seu 1992. Trânsito Salvador. Bom dia, 1192 da Gol, decola, precisa sair da fuga, tá passando 2500 pés com o Messias. voo 1992, bom dia, contato radar, suba para a mesa de voo 370 via saída PUCA. Libre ascensão 370 via saída PUCA, 1192. Ou 1192, chame o CF Recife, frequência 12685, alterne 12545. Recife 2085, 2545, obrigado, feliz, bom trabalho, bom dia. Tá bom, vou. solo, Salvador, 1173 a Gol, sente da Eco, autorização Guarulhos. 173, boa noite, informação Eco, confere. Guarulhos, eu tenho aprovado nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Pronto. Voo 173 autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, Pitanhoso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5161 no Gol 1173. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando a pista no zero, na saída da EL Motiva, primeira curva à direita. Controle 208, transponder 5161, Gol 1173 a Gol, estamos 04. Gol 1173 é a saída da EL, transição Motiva, senhor. Da EL Motiva. Negativo da EL Motiva, da EL transição Motiva, da EL com todas as restrições de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Motiva, senhor. Da EL transição Motiva. Afirmo, da EL transição Motiva. Gol 1173. Procedimento correto, Gol 1173, portão 4, chame pronto para o Cuxo Vega, assinamento. Sente. Salve Salvador, bom dia, eu sou controle 17, sem funcionamento com eco. Poderia continuar saindo da tarefa aqui, né? Aqui, amor. Da Eleda Mótico, a depender da rota inicial. Mas é esse mesmo, via Pozulo 10, Pubá, via Pozulo 16. Da Eleda Mótico, só um instante, pode. Sim, muito obrigada. Salvador Campinas, autorizado nível de voo 340, aerovia Pêzulo 10, após o BAVE. Pêzulo 16 e restante siga conforme a rota do plano de voo. Decolando pistão 10, mantém a rota reta de decolagem se cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita. Ponto terceiro subido da El, lenda após lenda, posição ótima. Controle frequência 120.8, 218.95, transformando 5166. Bom dia, 4217, autorizado Campinas, 1340, depois do 10, Cobase, após o depois do 16, passa de rota. Escola 10, Nadael, Lida, Mótima. Tenho a direita com 2000, atingida. Controle 1208, transformando 5166. Fechamento correto, pronto para fugir o fechamento 4217 azul. Pushback acionamento. 73, portão 4, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, portão 73. 3520. Missão 3520, Salvador, Aracaju, já temos autorizado o nível 190, só instante para a cota. Solo no 173 da Gomorzac, se confia o BID 183, autonomia 4 horas, alterna Galeão. 183, com 4 horas e Galeão. Táxi autorizado à direita, ponto espera pronto, chame tu em 1 no 8, pessoal 95, ajuste altímetro no 020. Sente o de Vitax, direita, ponto espera, 2.6.8.9.5, ajuste no 020 agora, 173 da Gomorzac. Pronto. Salvador, Aracaju, nível autorizado 190. Decolando pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha. Voz, curva esquerda, perfil subida Puca, Jamo, Caju, controle 119, versão 120.8, 21.8.95. Marciano Transponder 0256. Mutan 3520, Aracaju, pessoal 190, pessoal lá da questão 0, aí da Puca, Jamo Caju, mantém a frota 2 mil pés, boa, o controle vai ser 1208 e a 2205, Transponder 0256. Correto, portão 11, chame pronto, puxa o caixa dentro. Sim, tá aqui, obrigado. Nossa, mano, é manter até 2 mil pés ou 3 milhas, ok? Ou até a terceira milha. Sim, 2 pés ou terceira milha, que virá. Frasco 1173, autorizou da minha área de decolar. Pistão no 0, vento 160 graus, 14 nós. Além de decolar, dá 1-0, gol 1-0-3-3. Manda pro gol 1176, autorizado a decolagem. Afirmo, autorizado a decolagem, 1173. Ok. Estacionamento 3520. 3520, autorizado, reporte para o táxi. Sim, seria o estacionamento 3520. 1173, bom dia. Voo 1173, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da EL. Via da EL para o 360, voo 1173. Possibilidade do 1173 voar direto Leda, curva direita? Autorizado, direto Leda, gol 1173. Direto Leda, gol 1173. Controle Salvador, bom dia, TAM 3816, informação forte. TAM 3816, bom dia, sua identificação, desça para 2000 pés, o ajuste no 020 via chegada Mare. 2000 Mare, obrigado. TAM 3520, 1230, bordo, altitude 1.50, Recife? Taxi autorizado via PAC, Índia, ponte 010, chame TOM 1 no 8.95, ajuste de altitude 1.020, boa viagem, TAM 3520. TAM 3520, TAM 3520, TAM 3520. 0, boa noite, manda lá. Voo 1173, chame o centro de serviço, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, voo no 7-7-1-1-7-3. Mais que o 3-5-0, passo para 0-0 para 3-5-0, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. Vetor 60 graus com 10 nós. 3-5-0, após controle no 208, com voo. 3-5-0, boa noite. Salve Salvador, Azul 4217 para pôr estacionamento, posição 3. Autorizado, chame táxi 4217. Autorizado, reporta táxi. TAM 3896, autorizado, assinar linha sexo e reposta habilitada. Contra estabilizada, TAM 3896. Controle, boa noite, TAM 3520, passando 1500. TAM 3520, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 190, voo direto Conde. Sim, subiu para 190 e voa direto, posição? Conde. Conde, 3520. Seria a nossa subida 3520 é Pucajama-Aracaju. Seria. Pode ser a pessoa de. Jamo? Voltando 3520, o nível final no 90, o senhor vai no passo a passo. Então voa direto Conde, após Conde voa com Aracaju. Gente, Conde Aracaju então, 3520. Lua Azul 4217 para o táxi, com 106 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, Serna, Ribeirão Preto. Ribeirão 06440, táxi à direita da Índia, ponto estela no zero, mantém a posição, chame tua frequência 198, decimal 95, ajuste altímetro 020, 1020, boa viagem. Motorizado direita, táxi. Para o ponto de parada, torres 2095, ajuste 1020. Obrigada, bom trabalho. Com a